Galera, peço desculpas por qualquer erro no violão aí. Não sei tocar direito, mas o que é que um filho não faz uma mãe fazer, né? Não imaginava ter você tão cedo. Isso antes de sentir seu coração bater. Hoje o pensamento não é mais o mesmo. Como vive todo esse tempo sem você? Conto os segundos pra ver o seu rosto. Conto os segundos pra te segurar. A felicidade que eu buscava tanto. Descobri quando eu te senti chutar. Vive dentro de mim um pedaço do céu enviado por Deus, meu querido Léo. Vive dentro de mim um pedaço do céu enviado por Deus, meu querido Léo. Sei que a vida já me deu muitos presentes. Sou grata por tudo que aconteceu. Pra ficar melhor eu já tô consciente. Meu hit do ano ainda nem nasceu. Vejo o seu nome em todos os cantos. Conto os segundos pra te segurar. A felicidade que eu buscava tanto. Descobri quando eu te senti chutar. Vive dentro de um pedaço do céu enviado por Deus, o meu querido Léo. Vive dentro de mim um pedaço do céu enviado por Deus, o meu querido Léo.